No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 15 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham. Bom dia, meus queridos ouvintes. Enfim, hoje um dia que promete sol, mas a previsão do tempo anda nos passando a perna, porque ontem, por exemplo, a previsão não era de chuva, né? O tempo anda bastante instável. A mínima foi de 13 graus, máxima prevista para hoje 22 graus. Aqui no centro, 14 a temperatura. E a previsão nos fala de sol entre nuvens. Vamos acreditar que hoje, finalmente, a gente enxergue o sol. Muita chuva também cansa. Pois bem, e ontem os senadores votaram, então, pelo afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. 16 senadores que votaram, e aí começou a confusão, tendo sido consolidado, transmitimos aqui, enfim, o momento da votação pelo painel. É algo muito curioso, porque ela é instantânea, né? A gente estava acostumado com cada um subir ao púlpito, fazer um pronunciamento como fizeram os deputados, e aquilo se alongar por tanto tempo, mas não. 4 a favor, 4 contra, todo mundo aperta a tecla e a gente descobre. O que aconteceu depois que confundiu o povo brasileiro? 16 dos senadores, agora sim, que votaram pelo afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência, rejeitaram, no que foi considerado um movimento estranho, uma segunda votação, houve uma separação, houveram, portanto, duas votações, que ela ficasse impedida de concorrer a cargos eletivos e a ocupar funções na administração pública. Como é que se entende isso? O que era uma votação única foi separada. Então, é complicado, porque, sim, ela cometeu crime de responsabilidade fiscal? Quem entendeu que cometeu, votou sim, portanto, entendeu que ela deveria ser afastada. Numa segunda pergunta, qual é a pena para este crime? 8 anos. Ah, ela não merece a pena. Então eu voto não. Olha, entre os senadores que tiveram votos contraditórios estão integrantes da cúpula do PMDB, o partido do novo presidente da República, o Michel Temer. O grande rival de Michel Temer, que é o presidente do Senado, Renan Calheiros, senador lá das Alagoas, foi um dos parlamentares que votou pelo impeachment, mas preservou a elegibilidade de Dilma. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, não é se votou certo ou votou errado, é que não houve coerência. Como é estranho você se contradizer em relação ao mesmo entendimento, você entender a mesma coisa de duas formas diferentes. Então, se ela não merecia pena, é porque ela não cometeu o crime? Se ela não cometeu o crime, então eu voto para que ela continue e que não seja impedida. Agora, a pessoa comete o crime? Sim, comete o crime. Merece pena? Não, não merece pena? Olha, esse é o Brasil. É isso que nos provoca sempre o entendimento de insegurança. E não vamos, né, banalizar as coisas. Renan Calheiros é raposa velha. Para o colunista político Gerson Camarote, a atitude de Renan surpreendeu, porque claro que a gente viu ali que houve um embate antes do início da votação. E interlocutores do novo governo já dizem que o senador fez sim jogo duplo. Aquela história de servir a dois senhores. Fica chato perante o povo se eu voltar as costas para o povo, se eu disser que Dilma não cometeu. Mas ao mesmo tempo começou completamente comprometido com isso, eu tenho que olhar sempre à frente, eu vou aliviar o meu lado e o dela.

da coligação Chapecó Novos Tempos. Gilberto, nesse primeiro momento, assim como fizemos com os demais candidatos, nesse bom dia, eu peço a sua apresentação aos eleitores, né? Como conversávamos aqui no intervalo comercial, que culturalmente o vice não é uma figura valorizada, é uma figura protocolar, mas que na prática, né, a gente tem um pensar e vive uma história diferente, porque na prática vice assume. Olha o que acabamos, né, de ver ontem, olha o que o Chapecó nos mostra sempre, é tradicional o prefeito dizer para a população: olha, eu vou buscar mais para o Chapecó, eu vou alçar novos voos e fica aqui o meu vice. É verdade, a gente vota nos dois, a gente vota na chapa, portanto, nessa condição, bom dia e seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvinte da Super Condá, bom dia também a Ana, que me acompanha aqui, e todo o pessoal técnico da emissora, seu Lang, sempre um ícone da Rádio de Chapecó, aqui da região, com seus programas. Depois ele vem sempre com os debates, né, na sequência, com os comentários aqui da Super Condá. Parabenizar também pela iniciativa, né? Eu, na revista Chapecó, acabei lendo a matéria sobre o Museu do Rádio, né, das Rádio Comunicação aqui da região de Chapecó. Acho que o desafio para 2017, né? Parabenizar logo pelo agora. Desafio, é logo agora, né? Está em cima da hora. E, inclusive, a maquete já na revista de toda essa conglomerado aí de emissoras e movimento interessante para o centenário de Chapecó. Então, parabenizar pelo desafio, espero estar lá, né, na inauguração. Obrigada. Desse espaço. Bom, eu também colocar aqui, como foi a tua pergunta, né, sobre a biografia e a apresentação. Eu sou Gilberto Luiz Anholim, tenho 56 anos, né, atuo na área de educação há um bom tempo, mais de 30 anos, aqui em Chapecó, né, todo esse tempo aqui em Chapecó, né. Fiz minha formação em engenharia mecânica e também 7, 8 anos eu iniciei atividade lá no município de Erechim, fiquei um ano e meio, depois acabei em 85 já vindo para Chapecó, fiquei uns 7, 8 anos nessa área de engenharia, atuando de forma concomitante com a educação superior no período noturno e cada vez mais me envolvendo na educação com engenharia e acabei depois me envolvendo integralmente, né, dedicação exclusiva com a educação. Mas também tive essa experiência na área de engenharia e acabei também organizando e montando uma empresa. Fui empresário por 3 anos e meio, né, na Macrosul, uma empresa do ramo metal mecânico. Atuei dentro das agroindústrias, conheço esse setor, na área de manutenção, na área de segurança do trabalho. Então foi uma experiência muito interessante, conheci muitas pessoas dessa área. Na campanha também agora estou tendo oportunidade de reencontrar muitos mecânicos que trabalharam comigo, iniciaram como estagiários, iniciaram como mecânico e hoje estão com a vida, a família. É muito legal também, uma oportunidade ímpar, né, que a gente tem de reencontrar pessoas de 30 anos atrás aí, que você iniciou a caminhada. Eu lembro de alguns jovens que eram auxiliares de mecânico lá nas oficinas, né, e nos frigoríficos e me encontro: ô, Gilberto, que legal, né? Além de também muitos ex-alunos da UNO Chapecó, alunos que estiveram no curso de administração quando lá em 93, 91 assumi a coordenação do curso também de administração e depois em 96 toda essa trajetória na educação superior, ela acabou me levando também a um espaço de atuação, especialmente em 96 até 2002, no cargo de pró-reitor de administração da UNOESC, um projeto que em 91 ele iniciou a tratativa entre a região lá do Vale do Rio do Peixe com a Fundação FEARP lá de Videira, a FUOC de Joaçaba e a Fundeste Chapecó, para configurar naquele momento uma universidade chamada Universidade do Oeste, o qual o movimento continua até hoje, a UNOES também, com todos os seus campos, inclusive agora aqui em Chapecó, novamente. E em 2000 para 2002, em função da expansão, inclusive porque aquele movimento que foi colocado na UNOES, que ele possibilitou que nós tivéssemos o credenciamento como universidade e uma autonomia para criar os cursos, que era o desejo de muita gente, que a gente pudesse ter nessa região uma universidade com essa autonomia. Era muito difícil, como um centro de educação superior somente, ter autorização para criar cursos. E esse movimento da própria UNOES, que ele criou uma possibilidade de expansão muito grande. E essa expansão também criava algumas dificuldades do ponto de vista de investimento entre as fundações, né? Porque o patrimônio e a organização dessas fundações de origem municipal, existia uma dificuldade de organização, especialmente para contrair empréstimos. E para você fazer aí alavancar todo esse movimento de expansão universitária, e passando de 23, 24 cursos que era, que nós tínhamos aí em 96, para 44 cursos que foram em 2008, quando que eu encerrei minha atividade como reitor, nós precisávamos fazer uma captação de recursos. E aí precisava ter o patrimônio da fundação, no caso a Fundeste, regularizado. E foi um trabalho muito rico, muito envolvente, não somente do grupo que estava na universidade dirigindo, mas da comunidade de Chapecó. E nesse movimento, especialmente de constituição da ONU Chapecó, de 99 até 2002, quando nós tivemos o fato e o credenciamento, nós tivemos uma experiência, especialmente na comunidade de Chapecó, de diálogo com Câmara de Vereadores, prefeituras, sindicatos, movimentos, né, alunos, para que a gente pudesse dizer, olha, a gente precisa ter uma universidade ao redor de Chapecó, com o campus Chapecó, com a região aqui de São Lourenço, Quilombo, Palmitos, Xaxim, que era a região geográfica de atuação, em função dessa dificuldade para fazer a expansão. E apresentar um projeto para os próximos 10 anos. Então, de 2000 a gente projetou, 2000 a 2010. E realmente, a comunidade de Chapecó, especialmente, abraçou. Nós tivemos também a compreensão das outras fundações, porque não podíamos fazer um processo sem ter a concordância de todas as regiões. Então nós tivemos também uma unanimidade, no caso em São Miguel, Xanxerê, Videira e Joaçaba, que eram os municípios polos, para que a gente pudesse fazer e transformar o campus Chapecó na UNO Chapecó. E nesse movimento eu acabei coordenando o processo com não somente eu, mas uma equipe que intensamente se envolveu internamente para produzir o projeto acadêmico da universidade. E ele hoje andou, né? Nós temos várias universidades já também aqui, mas naquela época era a UNO Chapecó, a referência de Chapecó, com um projeto ousado do ponto de vista acadêmico, da pesquisa, da extensão, e que realmente transformou esse movimento educacional aqui e trouxe para Chapecó uma característica e uma marca chamada UNO Chapecó. Mas também por essa oportunidade, a gente acaba na condição de dirigente se envolvendo com muitas outras questões, né? E esse movimento me deu também a possibilidade de estar em vários espaços, né? Eu faço aqui um resumo de alguns espaços onde a gente teve uma participação ativa, não tanto interna na universidade, para dar conhecimento à população, especialmente do que a gente colocou à disposição da universidade, mas como gestor e também na comunidade. Vou destacar aqui, eu estou numa rádio, né, Super Condá, mas a criação da Rádio EFAP, né, foi um movimento que nós tínhamos a opção da rádio educativa, rádio comunitária. A rádio educativa continua ainda, porque a universidade vai ter a sua rádio educativa, futuramente talvez TV, mas a Rádio EFAP foi um movimento dentro da universidade. Hoje tem uma voz naquela região com essa rádio, a gente organizou, fui fundador da rádio. O Fórum do Desenvolvimento Regional Integrado, né, que a MOSC organizava, a gente foi um ator junto de várias comissões, com vários projetos estratégicos que nasceram depois do Fórum. A Federal Fronteira Sul é um projeto que nasce desse movimento do Fórum. É, e aí não eram reuniões na região oeste, não só, eram reuniões na região do sudoeste do Paraná, no noroeste do Rio Grande do Sul, integrando esse espaço aqui, que na época era tido como espaço de depressão econômica. Depois o evento que nós tivemos também, do processo que o saudoso Luiz Henrique trouxe para debate com a sua eleição, que foi o processo de descentralização. E que as universidades, especialmente do oeste, a UNOESC, a UNC e, no caso, já a UNO Chapecó, visualizaram e dialogaram com o governo do estado, não só com o governador, mas com as secretarias regionais e com a Secretaria de Planejamento do Estado, de que essa era uma grande oportunidade para a região oeste se configurar realmente no espaço catarinense novamente. Porque alguns, especialmente, vou citar um exemplo, São Lourenço, tinha mais relação com o Paraná do que Santa Catarina. E esse movimento, nós criamos vários programas, um desses programas que continua até hoje, e eu tive o privilégio como diretor de educação superior na Secretaria dar continuidade, inclusive, que era o Programa de Educação Superior e Desenvolvimento Regional, que foi um debate configurando com todas as secretarias regionais, com os processos dos conselhos de desenvolvimento regional e com a universidade, construir projetos junto com a graduação e junto com os projetos que são desenvolvidos pela pós-graduação. E esse é um movimento silencioso, mas que vai constituindo-se como um movimento profissional de que os alunos possam se integrar ao processo de desenvolvimento da região. E muitos outros, especialmente agora recentemente, nós tivemos aí todo o projeto chamado Chapecó 2030, que a SAC organizou junto com a UNO Chapecó, a SDR, a Prefeitura, um documento interessante que foi concluído em 2012, 2013, apresentado, onde a área de gestão pública e educação estive envolvido intensamente com esse espaço para que a gente pudesse debater e desenvolver as questões mais regionais, né? Então esse é o movimento que eu ia te colocar inicialmente aqui para que a gente pudesse colocar um pouquinho quem que é o Gilberto e por que que essa biografia me credencia para estar nesse debate político aí. Porque eu tenho uma trajetória em Chapecó, conheço bem essa cidade, conheço a região e a gente está fortemente debatendo e discutindo com essa biografia na composição dessa coligação e também nos debates próprios de uma campanha. Olha, eu considero interessante essa pergunta. Por quê? Porque ela dá o perfil, ela dá o entendimento, ela dá a forma de ver, né? E é uma coligação. Muitas vezes esquecemos isso também. Aprendemos por tanto tempo, fomos ensinados, ah, eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Meu voto é personalíssimo. Jamais deixará de sê-lo. Mas existe todo um contexto. Você vota numa chapa, né? E o Brasil tem que aprender pelo bem ou pelo mal. Basta olharmos no cenário nacional para entendermos o que é uma chapa. Quando se concorda, quando é proativa, quando há sinergia, que são esses nomes bonitos que a gente vê, rende, né? Uhum. Mas pode haver plena discordância, né? Pode haver briga, pode se defenestrar alguém, manda sair pela porta, joga pela janela, quer dizer, são muitos os entendimentos. Por isso é que é importante conhecermos, sim, e oferecermos essa possibilidade ao ouvinte, que é o eleitor, né? De mergulhar mesmo e dizer, bom, então agora eu entendo que chapa é essa cuja candidata a prefeita é a Luciana. Meu Deus, desculpe. Tive aqui, eu estava pensando no programa de ontem quando conversava isso com o Rui Cruz. É tanta entrevista e tanto candidato que a gente acaba se confundindo o olhar aqui do candidato. Eu disse, Raquel, por favor, te aquieta. Mas a verdade é essa. O candidato é o César Valduga, do PC do B. E essas coligações, era nesse ponto que eu queria chegar. Essas coligações, nós temos que nos habituar a elas. Nós temos que entender esse exercício. O PMDB está com o PC do B. No caso de ontem, o PDT está com o PT. Só que há um diferencial. E é nisso que eu queria chegar. Vocês optaram por uma coligação muito enxuta. Vocês, nas duas entrevistas anteriores, a gente falou em uma dezena, mais de uma dezena de partidos coligados. E vocês, de uma forma meio surpreendente, disseram não. São dois partidos. E aí vem a pergunta, o que que é vocês se autoproclamaram Chapecó Novos Tempos? Então a gente tenta entender, bom, tem que ter um sentido de mudança, né? Sim. Por que Chapecó Novos Tempos e por que apenas dois partidos? Então, nominar direitinho candidato a vice, candidato a prefeito e os partidos que compõem a Chapecó Novos Tempos. Ok. Bom, está perdoada pelo colocar, ato falho. Mas tudo bem, acho que faz parte. Obrigado. É tão intenso aí o sim, movimento nos últimos dias. O tempo estão ficou mais intensos, curto, né? Exatamente. Mas assim, ó, do ponto de vista do trabalho envolvendo o PMDB e PCdoB, houve uma construção pelos dois presidentes dos partidos, o Paulinho da Silva pelo PCdoB e o deputado Valdir Collato pelo PMDB, já ao longo do semestre de 2016, não foi uma questão colocada somente agora, no final e nas pré-campanhas. Havia já discussões, conversas envolvendo essas duas siglas partidárias, e eu acho que essa construção ela foi validada no final em cima de uma proposta de governo. Então você já fez aqui uma introdução interessante e chamou e fez uma relação com enxugamento. Porque surpreendeu. Uma coligação enxuta. Muitas pessoas talvez colocariam, olha, mas precisa mais partido, mais tempo de TV, precisa, né, ter 12, 13, vai ter mais recurso, mais campanha e tal. A união faz a força. Faz a força. Então, eu vejo que a questão partidária hoje no país, eu acho que não vale a pena entrar aqui, porque o debate, o foco é a campanha eleitoral, ela traz muitos elementos, né, nessa linha de interpretação. Por quê? Porque a legislação ela está colocada, claro, essas são as regras do jogo. Aí, acho que talvez a gente pode até dizer, poderia ser prejudicado na campanha, até pode ser pelo tempo de TV, por essa organização toda com o número de vereadores. Pela e tal. Regra do jogo, mas né? Mas existe a campanha são 40 dias, né? Nós temos aí as pré-candidaturas um pouco antes do debate, e a governabilidade depois. Como é que a gente vai fazer? Então, nós construímos com o PCdoB e PMDB uma proposta de governo para a coligação Chapecó Novos Tempos. E O nome da coligação já está dizendo que a gente pretende trabalhar com uma nova proposta, né, de organização política, né, na gestão pública no município de Chapecó. Por isso Chapecó Novos Tempos. Não é um loteamento dos espaços públicos, não é a organização de um espaço através da cooptação. E é um desgaste, é um desafio enorme fazer isso. Mas se você não se propõe a fazer isso, né, você não pode fazer o discurso e depois não dar o exemplo. Então nós acho que iniciamos com um exemplo. Né? Embutida nisso, eu tenho que fazer essa pergunta. Tá. Desculpem o ato falho, mas é que eu continuo com a cabeça no Partido dos Trabalhadores, no movimento que ocorreu ontem em nível nacional. Na segunda vez da história, a gente impede uma presidente. Então, realmente, me desculpem os ouvintes. Mas aí não é uma aposta também muito complexa essa, porque o que mais se ouvia ontem era a chantagem da governabilidade. Né? Dizer, olha, você não vai ter gente no parlamento, olha, você está comprando muito inimigo, etc. e tal. Isso soa mais como uma ameaça ou um sentimento de liberdade? Não haver 10, 12, 15, 16 partidos coligados e depois chegar todo enxuto e dizer, olha, é legislativo, eu sou aqui do executivo e eu preciso que se aprovem alguns projetos. Boas ideias vencem esse pensamento corporativo, esse comportamento de sigla, né, de dizer não, mesmo se eu tiver uma boa ideia, o parlamento vai aprovar, mesmo que eu tenha que construir depois a maioria a partir de boas ideias e não de outras questões. Certo. Eu acredito que a sociedade está muito envolvida nesse processo político nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos. E nós precisamos apostar nesse movimento, inclusive. Porque se nós ficarmos somente no espaço do executivo, do legislativo, do judiciário, dos seus poderes, nós vamos perder a oportunidade. Então, acredito que há um movimento hoje que nós queremos colocar aqui na nossa discussão, no nosso debate, que é chamado proposta de governo, que não é plano de governo, que tem uma configuração para a governabilidade, que tem que ser enxuto. Se nós vamos dizer que vamos encolher e é necessidade de redução de cargos comissionados, nós precisamos fazer a proposta e deixar claro qual ela vai ser. Então, eu vejo que esse debate envolvendo a coligação Novos Tempos, ela teve esse componente fortemente debatido. Porque é uma coligação que pretende fazer uma forma de gestão por 4 eixos, né, que é desenvolvimento econômico, colocado um deles, desenvolvimento humano e social. Nós temos também o desenvolvimento urbano e, por último, a questão ligada à gestão pública. O desenvolvimento da gestão pública e participação. Então, esses motes, eles nos orientaram para esse debate e configuraram nessa proposta que na terça-feira vamos apresentar à sociedade da coligação e vamos fazer um evento para apresentar a proposta, que não é uma proposta somente para os 2 partidos, mas é para Chapecó. E aí nós precisamos que a comunidade entenda, compreenda esse debate e os partidos também, e o legislativo também vai fazer isso. Sempre é um desafio, mas se você não provoca, né, se você não provoca, porque a cultura política está associada a esse tipo de, talvez, de chavão colocado. Precisa uma maioria para aprovar os projetos. E acho que é na pressão. Exatamente. Então, a sociedade vai ou não participar? Nós estamos num desafio que a sociedade quer participar, quer mudança, quer novos tempos da gestão pública em Chapecó. E nesse movimento, o exemplo da coligação Novos Tempos, ela fez um trabalho, além da proposta do governo, na configuração dos candidatos. Nós temos no Valduga, né, uma pessoa que tem uma presença efetiva em Chapecó, nas comunidades, ouve as pessoas, está lá presente, não na época de eleição, mas todo o tempo, todos os seus mandatos, especialmente de vereadores, que ele fez esses 2 mandatos aqui, o mais votado, né, e também como deputado estadual. E eu venho com uma configuração associada a esse trabalho da universidade, da gestão, do planejamento, e isso me pesou nas configurações das pré-candidaturas para trabalhar com a finalização, vamos dizer assim, da proposta da coligação. Foi um debate difícil, Chapecó não tem segundo turno. Se tivesse segundo turno, seria uma outra forma, talvez, de fazer essa conversa. Então, vamos pegar exemplos, Joinville, Blumenau, Florianópolis. Pode ver, há uma série de candidaturas, né? E aonde as pessoas vão lá, fica até mais fácil, algumas vezes, de colocar seus pontos de ideia e tal, debater as questões internas dos partidos. Mas Chapecó não tem. Então, esse trabalho teve que ser feito nas pré-candidaturas. E eu acho que ele foi configurado, ele está sendo apresentado à sociedade, está sendo bem recebido, nessa configuração que foi ajustada do ponto de vista de perfis de candidatos, de proposta de governo para Chapecó. Olha, isso dito, já anotei aqui a fala do Anhulim, em relação a não ter um plano, mas ter uma proposta, né? E a gente fala e bate muito, cadê o plano de governo? Porque tem questões que muitas vezes passam batidas e não há entendimento. Então, pelo tempo aqui, eu tenho que chamar o intervalo comercial. Na volta, dentro desta proposta, que não é um plano, aí academicamente e não academicamente. Legalmente, inclusive, porque eu... Exatamente, nos explica tribunal, a diferença, né, dessas naturezas. Okay. E nos fala, então, do que é prioritário. O entendimento de uma Chapecó vivendo novos tempos, ele já adiantou aqui, né, os eixos que considera prioritários, mas a gente mergulha nisso, porque, olha, ele falou em econômico, humano, urbano e na gestão pública. E a gente é treinado a entender que não dá para encarar uma campanha sem falar em saúde e educação. Há encontro, há entendimento, alguma coisa abrange a outra, a gente descobre depois do intervalo comercial. ZYJ 74 Meia. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. Para você trocar tudo na sua casa, Casas Bahia está trocando o mostruário e o estoque. Produtos novos com preços lá para baixo e tudo em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Notebook positivo Intel Core 3 e Windows 10 por R$ 1.799. Leve pacote Office 365 completo com mais de 16,70. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Invista em ideias criativas e baratas que podem trazer lucro para você. Saiba mais em consumosocial.com.br. Como é bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira! Confira! Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$ 69,90. Jogos de lençol de casal a R$ 29,90. Camisas gola polo masculinas a R$ 19,90. Calça social masculina a R$ 29,90. Kit com três cuecas a R$ 9,90. Sutiã com bojo a R$ 9,90. E mais! O mundo dos tecidos é na Ufana, sempre com muitas novidades. Tecido tricoline com 1,40m de altura a R$ 3,90 o metro. Tecido veludo cotelê baixou de preço, apenas R$ 8,90 o metro. Ufana, lugar para a família comprar barato. A SB Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SB Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SB Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Chapecó é destaque nacional no ranking de eficiência dos municípios brasileiros, segundo o jornal Folha de São Paulo. A pesquisa foi divulgada no último final de semana e destaca Chapecó como uma das cidades mais eficientes do país. O levantamento leva em consideração todos os trabalhos realizados pela Prefeitura nos setores de saúde, educação e saneamento. De acordo com os dados da Folha de São Paulo, apenas 24% das cidades brasileiras podem se considerar eficientes. Isso é resultado de uma gestão que controla e aplica de forma adequada o dinheiro dos nossos impostos. Para ajustar as contas da Prefeitura, muitas vezes fomos obrigados a adotar medidas administrativas amargas, mas necessárias para ajustar as despesas. Peço seu apoio. Vamos juntos nessa caminhada. É olhando para frente que a gente chega lá. Olhando para frente, pra Chapecó seguir em frente. Faça parte de uma instituição financeira que cresce cada vez mais com você. Com 125 mil associados, 71 agências, mais de 1 bilhão em aplicações financeiras, mais de 860 milhões em operações de crédito. Este é o Sicoob Maxi Crédito, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Faça parte você também. Sicoob Maxi Crédito, associado a você. Sicoob Maxi Crédito. Badalote Materiais de Construção. Na hora de construir ou reformar, dê o passo certo. Vá na Badalote Materiais de Construção e aproveite as promoções na linha de pisos e argamassas, com os menores preços à vista ou no cartão em até 10 vezes. Badalote Materiais de Construção, lá na Rua São Pedro, fone 3322-2932, em Chapecó. Tu inicia o fim da obra, Badalote.

pelas coligações aqui de Chapecó e que está registrado e publicado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E a diferença é que quando você vai para um embate, você faz uma proposta. Se ela for aceita pela sociedade, você transforma isso num plano de governo. E como é que você vai transformar isso num plano de governo? O município não começa sua atividade no dia 1º de janeiro de 2017. Ele vem num percurso de atividades administrativas, legais, contratuais, sendo exercida. Então há um ordenamento legal estabelecido. E esse ordenamento legal estabelecido tem a ver com planos plurianuais, tem a ver com orçamento e disponibilidade financeira. São elementos que quem vai para a gestão pública tem que entender muito bem como funciona essa engenharia toda. Senão vai lá e vai ficar depois só no discurso e vai ficar justificando, né, praticamente algumas vezes muito tempo disso. Em termos leigos, você já pega o bonde andando, né? Exatamente. Você tem uma estrutura andando, financeira, compromissos assumidos e assim por diante. Inclusive, o primeiro ano do governo tem a ver com um PPA do governo anterior. E você vai remodelar isso e transformar num plano plurianual de execução para os próximos 4 anos, a partir de 2018. Então, 2017 é isso mesmo. Qual a proposta vencedora? Quais as propostas que chegam? Né? Qual o novo rumo que quer se dar para a cidade, para o município, para o interior, né? Para a saúde, educação? Tem que estar configurado. Isso se transforma num plano por quê? A realidade que você vai encontrar no município, nós não estamos na prefeitura fazendo a gestão dela. Não sabe a realidade que vai encontrar. Você ouve falar, você olha para o portal, não consegue encontrar as coisas, você tem informações gerais, você vai pegar informação de 2, 3 anos anteriores, censo do IBGE, censo do INEP, então você precisa se apropriar isso rapidamente, porque você vai ser o gestor a partir do dia 1º de janeiro. Então, essa é a diferença de proposta para plano. E a proposta é de uma coligação. O plano, depois, é da sociedade. Então, quando você encaminha uma proposta do Executivo para o Legislativo, ele vai verificar o ajuste que vai ser feito das suas propostas para um plano em função dessa realidade. Então, essa é a grande diferença aí que está colocada. Então, nesse sentido, quando a gente organizou a nossa proposta de governo, nós procuramos primeiro também definir alguns princípios. Então, são os valores que nós não abrimos mão, que seria a honestidade, a ética, o respeito às pessoas, a eficiência, a responsabilidade fiscal, a gestão democrática e a sustentabilidade e equidade no desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, são princípios que não se abre mão. Né? E temos também, dentro dessa configuração dos eixos, quando a gente fala de desenvolvimento humano e social, é porque também entender uma gestão, isso em qualquer espaço, não é mais entender somente uma área segmentada e dizer, é naquela área que eu resolvo tudo. Saúde por saúde. Alimentação, né, tem a ver com saúde. Né? Atividade física tem a ver com saúde. A educação tem a ver com saúde. Né? E vice-versa. Então, essa discussão hoje que a gente fala de intersetorialidade, né, uma questão mais não só disciplinar, segmentada, ela é importantíssima. A tal da interdependência, que voltou à moda? O termo que a gente tem usado muito é intersetorialidade. Quer dizer assim, sim, como é que os vários setores que você... que são necessários e têm que ser executados, né, eles se integram para poder ter uma eficiência melhor na gestão pública e na gestão dos processos, não só na gestão pública. Então, inclusive, já é inovação na apresentação da proposta. Quando se fala saúde e educação, que são os temas que são candentes sempre que vem aqui à tona, né, nós temos ele configurado dentro do nosso desenvolvimento humano e social. Então, esse movimento colocado aqui é porque a gente quer também já fazer uma configuração na gestão pública dessa linha de interpretação. Não é deixar somente a saúde, o secretário de saúde resolvendo todos os problemas de saúde. Se não tiver envolvimento da saúde, educação, lazer, né, e o entendimento dos secretários, porque não vai ser só o prefeito e o vice-prefeito que vão organizar e vão fazer a administração, vai ter que ter um corpo técnico e político, que vai tocar as atividades. Então, essa configuração também você vai, e aí Valduga e Gilberto, vem trabalhando, inclusive, nos seus programas de TV, nos seus programas de rádio, a equipe, porque são duas pessoas já iniciando a caminhada, é Valduga e Gilberto. Então é muito claro isso, porque o vice-prefeito é o prefeito a qualquer momento. A qualquer momento nós podemos ter um problema de saúde, né, férias, nós temos várias questões. E se não tiver afinado, essa proposta do governo e o plano depois, ele se perde. Vocês se consideram afinados? É uma pergunta que eu tenho feito. Dá para aplicar esses adjetivos, né? Sinergia, é um encontro de pensar. O que pensa Valduga, pensa também o Anholim? Ou abertamente, não, ali a gente discorda, mas a gente entende que há um ponto de equilíbrio. Eu acho que unanimidade é sempre muito complicado. Nós temos, acho que a trajetória do Valduga ela é muito complementada com a minha trajetória para essa proposta de governo. Está muito claro isso. E nós temos trabalhado nos programas para demonstrar isso. Demonstrar isso. E a gente não pode aqui também ficar só afirmando, a gente tem que dar o exemplo. Novamente, então, a gente está se colocando como candidatos, fazendo os programas de forma coletiva já e afinando. Nós nunca chegamos... A afinação de uma equipe, de um trabalho, ela vai se dando ao longo do tempo também. Então, esse exercício na universidade, a gente fez muito com todos os professores, os planos de curso, mas não dizendo que tem que ser todo mundo igual, tem mundo pensando da mesma forma, né? Não, acho que tem que pensar diferente, porque é nas diferenças que se constrói a melhor solução algumas vezes. Agora, a dificuldade que as pessoas têm algumas vezes é sentar para discutir as diferenças e querer discutir somente aquele ponto que converge. O outro deixa de lado, vamos esquecer, vamos embora, a gente resolve de outro jeito. Não quando resolve. Quando aparecer, não resolve. Então tem que colocar isso na mesa, tem que escrever, tem que deixar claro para a população e tem que comunicar isso. Então nós estamos fazendo isso na campanha, Valduga Gilberto tem colocado isso. Inclusive tem sido um elogio que nós temos recebido quando nós temos conversado com a população, né? Essa forma de se apresentar. O tempo é difícil, porque o tempo é muito curto, algumas vezes as agendas são separadas, inclusive agora tem que fazer uma agenda intensa, né? Mas nos momentos que a gente tem se colocado, a gente tem colocado de uma forma bem clara. Inclusive o que entende disso e daquilo com relação à saúde, transporte, mobilidade, porque algumas vezes algumas palavras ou frases colocadas a pessoa diz, olha, mas entende. Entendeu diferente, falou diferente. Não é bem assim. O tempo vai ajustando, mas a gente tem feito esse exercício já agora aqui e fizemos na proposta de governo também. Pois bem, e aí a gente fala, tudo isso seria mais suave, com todas as conversas que tivemos aqui seriam mais suaves se não fosse o contexto que a gente vive, que é um contexto sim de crise. Ontem foi uma loucura o dia, além do processo em si, da votação, veio, no dia anterior saiu o nosso triste PIB, né, os nossos desempregados, a gente foi... Foi uma enxurrada de péssimas informações que recebemos. E então não dá para ignorar, Chapecó é uma cidade maravilhosa, mas a gente, para o bem ou para o mal, não é uma ilha. Como é que vocês entendem fazer um plano, né? Enfim, uma proposta, propor desenvolvimento econômico, por exemplo? Propor desenvolvimento, bom, aqui cabe para todos, para o humano, para o urbano. Então, da porta da prefeitura para fora. Só se fala em falta de dinheiro, né? Em queda do poder aquisitivo e em atraso de repasse do governo do estado e do governo federal. Como é que se opera esse milagre de, neste contexto, que deve permanecer para o próximo ano ainda, a gente não pode pecar pelo otimismo de maneira nenhuma, tem que, né, manter a sobriedade, a serenidade. Sim. A perspectiva não é boa, candidato. Como é que se faz isso? Como é que se fala em desenvolvimento econômico? Eu tenho perguntado para todos, é função do poder público se miscuir e dizer, não, vamos sair trabalhar por emprego e renda? Certo. Eu acho que a primeira questão bem básica é que tem que enfrentar. Não pode se esconder, né? Acho que essa situação está colocada no país, ela reflete em todos os espaços do município, nas empresas, né? Nas famílias, né? Agora, a gente tem que enfrentar. E enfrentar, por exemplo, na educação e na saúde, é fazer com que essas áreas funcionem. Funcione. Então, a gente precisa atender, no caso dos levantamentos que se tem aqui, especialmente na saúde, né? Há uma necessidade de fazer a gestão, especialmente, mais transparente, um agendamento, nos colocam, né? As especialidades na área ortopédica, cardiologia e pediatria são questões assim, que são colocadas em todo momento, né? Na educação, nós temos aí uma demanda por creches e período fora do período normal. Então, precisa deixar claro isso, quantificar, dimensionar e apresentar soluções. Então, no caso das creches, nós temos uma defesa aqui de que a gente possa discutir com o poder público, com a iniciativa privada, em convênios, os períodos alternativos de horário. Isso é um debate, mas a gente não viu, já viu discussão. Então, qual é a proposta para o ano que vem? Qual é o caminho? Vamos fazer uma, vamos fazer duas, a região das agroindústrias, na região EFAP, pode ser a primeira experiência, nós estamos colocando isso como desafio para fazer, tá? Então, eu acho que tem que enfrentar. Quando tempo de crise, tu tem que priorizar. Tu não vai conseguir fazer tudo, aí tem que ser sincero, tem que ser claro, né? Então, nós precisamos saber primeiro como é que está a situação da prefeitura, né? Nós vamos encontrar que situação, que tipo de endividamento, não. A princípio, pelo que entende notícia das últimas que foram feitas, especialmente para dar início ao plano de mobilidade, foi captação de recursos. Foi com empréstimos. Então, possivelmente, vai ter que se pagar. Nós tivemos aqui discussão anos atrás de que o contorno viário era o Fomplata. foram empréstimos, vai ter que pagar. Então, possivelmente, eu não sei se isso começa já em janeiro, fevereiro, mas a gente vai tomar a pé da situação e aí tem que fazer um plano de contingência. Quando você está em crise, se faz plano de contingência. Só que não pode ser um plano fechado na prefeitura. Tem que ser um plano aberto para a sociedade. E aí vem a transparência, tem que entender. Isso exige um tempo de conversa, de explicação, né? Que a gente pode dizer, não, isso é tempo perdido. Não, é tempo investido. Porque nesse movimento acaba sendo, inclusive, um movimento de entendimento de como funciona uma gestão pública. Então, há necessidade de que isso comece na própria prefeitura. E quando a gente fala em gestão pública, a gente fala em transparência com os próprios servidores, com os secretários, o prefeito e vice, para que possa eles todos comunicarem nos vários espaços de atendimento da sociedade, quer seja no posto de saúde, lá na escola, lá no PROCON, na Câmara de Vereadores, em qualquer espaço que ele vai falar, né? Tem coisas complexas, contabilidade, financeira, difícil. Mas tem coisas simples, não precisa querer transformar tudo em contabilidade, tudo em balanço. Tem que ter coisas que sejam possíveis de a população entender. Então, eu acho que esse é o grande desafio em tempo de crise. As pessoas são muito solidárias. As pessoas têm essa capacidade de entender. Basta o gestor público ter o tempo e a disposição de fazer o processo que elas entendam. Tenho certeza que eles vão ser muito parceiros na hora que eles entenderem esse processo todo. Não é simples, uma cidade que tem muitas demandas, né? Uma cidade que cresce muito na horizontal, ela vai se expandindo, a topografia favorece. Então as demandas vão surgindo de toda a ordem. E a gente precisa organizar isso. Então, o que eu vejo, por exemplo, em alguma área, que agricultura, que nossos trabalhos foram feitos de levantamento diagnóstico, colocados. Uma coisa bem básica, tem que botar em ação o nosso Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e a Secretaria de Agricultura, tem que funcionar. Qual é o plano que nós temos aqui hoje? Para a agricultura. Para a agricultura, é só a patrulha, é colocar as máquinas? Não, qual é o plano que nós temos para essa área, que é uma área... Sempre tem aqui todo um trabalho de destaque, né, celeiro, né, de produção de alimentos. Então, nessas questões todas, é realmente deixar que a gente possa, em tempo de crise, ter prioridade, transparência e um diálogo franco e aberto com a sociedade. Senão você não vai avançar. Fica só discurso. Isso exige metodologia, existe paciência, né, para poder enfrentar a situação. E você falou uma palavra aqui, que eu acho que para o gestor público nesse momento é muita serenidade. É muita serenidade, porque as pressões vão ser muito grandes. Imensas. E algo assim, por exemplo, quando a gente fala, né, no tocante à saúde, é urgência. E sempre, e eu falo isso porque é do ser humano, a minha urgência é sempre maior que a sua. O Sim. meu mal-estar é maior Certo. Do que o seu. E aí você não vai encontrar uma população razoável, serena. Você vai encontrar tudo sempre acontecendo ao mesmo tempo e com uma intensidade muito forte. Então eu fico pensando nisso. Se falou muito aqui, em outros momentos, na máxima de que para bom os projetos a recursos. E a gente não consegue desdizer, e por que que eu me pergunto isso? Porque quando eu vejo tanto de milhões que se desvia nesse Brasil e bilhões que se desvia nesse Brasil, eu penso, poxa, então tem recurso mesmo, né? Uhum. Aquela história, se teve para fazer o mal feito, deve ter para fazer alguma coisa bem feita também. Será que esses contatos, outros dizem, não, eu vou recorrer às bancadas, eu vou recorrer aos parlamentares, eu quero verba, de indicação de verba, eu quero incomodar deputado, porque é de lá que eles vão ter que trazer o dinheiro, enfim. Esse pensar, talvez, de Chapecó para fora, vocês acham eficiente, tem consistência isso? Não, quando eu me apertar, eu vou lá no gabinete do deputado federal, ele tem que trazer recursos para Chapecó, sim. Eu vou lá no deputado estadual, porque ele tem que trazer recursos para Chapecó. Não tem recurso, não tem dotação para eles? Então, que tragam para cá. Vale a pena exercitar isso e colocar isso como uma alternativa de busca de recurso? Vale a pena. Eu estive com o Valduga aqui na entrevista dele e ele já lançou aqui o desafio da criação do Fórum Parlamentar de Chapecó. Agora, não pode um fórum parlamentar só para falar, tem que agir. E aí, o fórum parlamentar para falar também é importante, mas do agir é que forma a gente consegue planejar um grupo de investimentos necessário para alavancar a economia de Chapecó para os próximos, talvez, não só 4 anos. Né? A gestão é 4 anos, mas é necessário você fazer um processo de construção coletiva com os vários parlamentares dos vários partidos, dentro dessa estrutura que eu coloquei anteriormente, que é uma estrutura pública, né, burocrática, né, organizada com eleições de 2 anos. Então não adianta usar ela como desculpa, tem que usar ela como solução para buscar os recursos, porque a gente sabe que a maioria dos recursos estão no governo federal, uma outra no governo estadual, e existe uma articulação entre os entes federados para executar a política pública em saúde, educação e assim por diante. Então não dá para dizer assim, olha, isso não é comigo, é com o governo do estado, isso não é comigo, é com o governo federal. Não. Isso é com nós, com a gente aqui, é nosso município aqui. E como é que a gente organiza isso? Então o grande desafio do Fórum Parlamentar, e quando tu colocasse anteriormente, como é que faz o desenvolvimento, nós estamos, na nossa proposta aqui, com o Valduga e Gilberto, construindo a ideia de que esse Fórum Parlamentar, junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, pudesse fazer um movimento de captação de recursos, né, ao longo do segundo semestre, onde a gente pudesse organizar todo esse debate das prioridades que estão nos bairros, na cidade de Chapecó, no interior, para que as emendas não fossem uma bandeja de ir lá buscar no A, no B, no C, mas fosse uma proposta integrada com as demandas da comunidade, dos bairros, né, que são prioridade, com as necessidades que o parlamentar também gostaria de ter. Isso é um debate tenso, talvez, que tem que ser feito nos meses de setembro e outubro. Por quê? Porque se eu não colocar isso, não fizer a captação em novembro e dezembro, nos órgãos, via projetos e com contrapartida do município, porque não adianta, se a gente não tiver o financeiro do município, não vai conseguir captar. Hoje é de 10% a 20% de contrapartida para buscar recursos, né, no sistema de convênios, que é o SICOM do governo federal. Se você não tiver os 10%, 20% em caixa, não vai ter depósito do recurso. Então pode ver, ó, com 100 mil, talvez tu capte 1 milhão. Né? E com 1 milhão, tu pode captar 10 milhões. Mas precisa dos projetos. E os projetos têm que estar lá em dezembro. Não pode estar em fevereiro ou março, senão vai ser só ano que vem de novo. E há muita sobra de recursos no Estado e na União, por não aplicação nos projetos. Exatamente. Então, eficiência, os projetos não foram apresentados com competência. A eficiência da gestão pública, porque depois tem outra caminhada. Depois que veio o recurso e tem o projeto, você tem que fazer o plano de aplicação, você tem que fazer todo o processo licitatório. Então, para começar uma obra lá em setembro, outubro do ano que vem, você tem que fazer esse trabalho de casa em setembro, outubro do ano anterior. Então esse é o grande desafio e essa é a nossa proposta aqui de Valduga e Gilberto, colocada na proposta de governo, que nós vamos configurar. E isso não pode esperar janeiro aí. Grande eleição em 12 de outubro, nós temos que começar o debate nessa transição em outubro, novembro já, para um grupo de projetos que talvez seja possível, que o gestor que está na prefeitura hoje pode dizer não quero, mas a gente tem que deixar claro para a sociedade que não foi feito, para que não espere o 2017, para nós termos só em 2018... no segundo semestre, recursos novos. Então, esse é o grande desafio hoje de continuidade na gestão pública para captação de recursos. O desafio é planejar, né? E planejar em tempos de crise não é tarefa fácil. Preciso chamar intervalo comercial e para depois do intervalo ficam duas questões, que aí é um pouco da gestão da porta de casa para dentro. Né? O entendimento de, mas dá para fazer mais com menos. Mas, ao mesmo tempo, com tanta demanda, você precisa de mais para fazer mais. Então, também aí é meio que um labirinto, né? Ou algo que põe à prova. Qual a resposta ideal? É fazer uma administração enxuta, mas você precisa mais saúde, mais educação, mais creche, mais professor, mais isso, mais aquilo. Aonde é que vai enxugar, né? Por outro lado também, a segurança pública, porque, sim, lá vou eu de novo. Na Constituição, a questão de segurança pública nos remete ao governo estadual e federal. E eu digo, mas a casa que foi arrombada foi a minha, foi aqui em Chapecó. Não foi lá em Floripa, não foi lá em Brasília. A TV que levaram foi a minha. Então, o que dá ou não o campo da possibilidade, né? De que forma se mitiga, se diminui o número, perfeição não existe, mas, gente, dá para regular um pouquinho ou não, a gente descobre depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, Avan. 9:47. Semana de cama, mesa e banho Avan. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. Roupão adulto microfibra de R$59,90 por apenas R$34,99. A oportunidade única de comprar um roupão macio, quentinho e com um super preço. Toalha de banho Avan, somente R$12,99. É muito barato. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato.

As maiores agroindústrias, as melhores soluções e tecnologias mundiais do mercado de carnes. Mercoagro 2016. Há 22 anos, a maior do Brasil, apresenta agora uma edição histórica, com 7 eventos paralelos. Mercoshow Palestras, Seminário Internacional da Carne, Painel de Oportunidades, Sessão de Negócios e muito mais. De 13 a 16 de setembro, em Chapecó, no Parque Tancredo Neves. Mercoagro 2016, a maior do Brasil. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltando 7 minutos para as 10 horas da manhã, para quem ligou o rádio agora, a conversa é com o candidato a vice-prefeito de Chapecó, Gilberto Anhulim. A proposta da chapa é Chapecó Novos Tempos, o candidato a prefeito é o Valduga. E nessa questão de novos tempos, as perguntas, né, as perguntas talvez sejam as mesmas, né, e a gente tem que fazê-las porque são o nosso dia a dia. Como é que vocês imaginam o desenho administrativo? Como é que vocês imaginam, né, gerir a gerência, que é o nosso, é a prefeitura, são os cargos comissionados, são os cargos de confiança, são concursos, sim ou não? Como é que vocês imaginam, né, quem presta o serviço à população, geri-los? Bem, a gente fez um trabalho e um dos eixos é a gestão pública e participação. Então, a tua pergunta talvez seja mais focada para dentro do processo de gestão interna da prefeitura. A valorização dos servidores públicos municipais é fundamental. E aí, esse processo vai acontecer, especialmente na hora da organização da estrutura administrativa do município, prefeito e vice. Ter seus gabinetes, vão organizar as áreas que são fundamentais, que são as áreas saúde, educação, segurança. E a gente tem que ver essas áreas básicas. Depois, nós temos as áreas que vão sendo configuradas dentro dos nossos eixos, que numa ideia de organização a gente precisa aproveitar o máximo possível os servidores públicos municipais. E dentro desse movimento, qual é a orientação política que a gente vai estabelecer? Dentro dos princípios da transparência, é a formação dos profissionais que nós temos na prefeitura hoje, nas várias áreas, como é que isso está sendo feito? Como é que eles estão organizados? Né? Existe uma organização, você não muda uma cultura de uma hora para outra, chega na prefeitura em janeiro e diz, agora é tudo assim. Não, você tem que entender a cultura da organização chamada Prefeitura Municipal de Chapecó. Nós temos um ciclo dentro da Prefeitura de Chapecó de 12 anos que vem de uma continuidade de gestões. Essa cultura, né, a gente precisa entender ela e dizer, o rumo político agora é esse. Quem vai dar o rumo é o prefeito e vice, os secretários das pastas, que são funções políticas. A gente tem já discutido um debate interno aqui da coligação, e defendido, Valduga, nos programas e comigo também, a questão da redução dos cargos de comissão. Né? Qual é o tamanho da máquina necessária para esse momento que vive e foi colocado anteriormente da crise política? Há necessidade de junção de secretaria, há necessidade de priorizar algumas secretarias. Então, esse debate precisa ser feito e à medida que a gente vai ter esse quadro dos funcionários públicos, os seus perfis, né? E a proposta de governo transformada num plano, nós vamos deixar claro para a sociedade a estrutura administrativa. Então, esses princípios aqui vão reger a organização. E a cultura e a mudança que foi sendo colocada aqui, do ponto de vista da transparência, da honestidade, esses princípios, eles têm que ser princípios que os servidores públicos já têm incorporado por uma obrigação legal, inclusive, do seu trabalho. E essa organização toda vai ser colocada, especialmente, possivelmente, nos próximos meses que nós tivermos fevereiro, por aí, quando nós tivemos na prefeitura. Então, esse processo todo de gestão pública, de relacionamento com os funcionários, tamanho da área, vamos pegar a educação. Há um debate de profissionais necessários e muitos ACTs. Sim, e há concursos abertos para chamar. Exatamente, né? É um debate, olha, não é novo. Qual é o dimensionamento? E é muito intenso. Exatamente. Então, qual é o dimensionamento da área de educação, da área da saúde? Então, no caso da educação, nós temos uma proposta colocada que é a criação do centro de apoio à formação do profissional de educação. Tá? Nós não vamos estruturar um centro de uma hora para outra. Qual a quantidade de profissionais que nós temos hoje para a educação infantil, para o ensino fundamental? É, qual a quantidade de profissionais que nós temos hoje que são temporários? Há concursos abertos, vamos chamar? Isso precisa ser colocado claramente, essa dimensão. Então, há hoje uma demanda muito grande por creches, por vagas em creches. Essa expansão tem que ser feita, não tem como não fazer expansão por creches, é uma obrigação do município a expansão direta. Mas o fundamental e o ensino médio, ele já é compartilhado, o médio é com o Estado e o fundamental é com o município e o Estado junto. Então, quais são as estruturas que nós temos hoje aí para a área de educação no fundamental, no município? Né? Qual é o foco que está sendo dado? É na aprendizagem do aluno? É no atendimento das vagas somente, para incluir para a sala de aula, atender as demandas e não focar no aluno? Então, qual é a proposta pedagógica da educação? O secretário de educação, junto com essa direção política, vai estruturar isso na área de educação. Agora, não podemos estruturar isso somente na área de educação. Então, quando a gente trabalha com os eixos, nós precisamos fazer um exercício dentro da Prefeitura Municipal para que essa proposta de governo seja incorporada pelos funcionários nessa cultura de nova configuração da gestão pública. Então, esse envolvimento vai ser intenso, a gente precisa disso, porque para a mudança de paradigma de uma cultura talvez colocada aqui ao longo desses últimos 12 anos, onde se tem cargos negociados com vereadores, vai para secretários, isso vai ter que mudar radicalmente. E essa mudança, eu acho que a coligação Chapecó Novos Tempos tem debatido isso, e a sua coligação com dois partidos já dá essa direção política. E nós precisamos enfrentar isso. Esse é o primeiro grande desafio, porque se nós não fizermos o exemplo na gestão da Prefeitura Municipal, com essa configuração bem clara, nós vamos ter dificuldade depois de fazer gestão nos 4 anos. Então é uma proposta ousada para o momento atual, mas é necessária em função, inclusive, da crise que nós estamos vivendo financeira. Então, se nós vamos ter que economizar em algumas áreas para investir em outras áreas, como eu falei, educação, aumentar a quantidade de vagas em creche, ter mais medicamentos, qual é a gestão do processo dos medicamentos? Como é que são feitas as compras? Qual é o estoque regulador? Como é que é feito isso? Qual é a cultura que tem para as compras dessas áreas? Né? Então, isso tudo parece... não é muito fácil de você exercitar. Mas é necessário fazê-lo. Então, essa direção política da gestão pública na prefeitura vai ter que ser um processo radical de conversa e diálogo com os funcionários e da estruturação política do quadro que vai assumir as secretarias junto com o Valdugo e Gilberto. Olha, eu considero esse um desafio, porque se você se propõe a fazer algo, você precisa de recursos para isso, né? Então é complicado, olha, enxugar a gestão, aumentar a eficiência, sim, mas professor em sala de aula, ele continua necessário. Tendo que ser contratado. Você não pode tirar o professor da sala de aula, você não pode tirar da creche. Se a proposta que todos fazem aqui é aumentar o atendimento nas creches, vai ter que haver professoras lá dentro, né? Exatamente, mas veja bem, se você tem essa demanda colocada e você tem um processo de plano de carreira de profissionais e você tem hoje 50% de profissionais de carreira e 50% ACT, nós precisaríamos ter a maioria dos professores, a grande maioria dos professores concursados, a grande maioria na carreira. Assim, tu não valoriza professor se você ficar somente fazendo substituição o tempo todo. Né? Há uma regra para CT diferente de carreira. E se você quer dar foco no aluno para aprendizagem, você precisa ter uma proposta pedagógica. A proposta pedagógica ela não é um discurso, é uma prática docente na sala de aula, todo dia com os alunos. Então, quando a gente fala em centro de apoio à formação de professores, ou profissional de educação, não é somente o professor. Existe outro profissional de educação que se envolve com a educação. Existe a questão alimentar, né, também colocada na escola. Como é que você integra isso com a agricultura da região aqui de Chapecó, que produz muito alimentos? Né, com a compra da merenda pelos produtores rurais aqui de Chapecó. Como é que você integra isso com a saúde, que você vai fazer a alimentação escolar como uma proposta de saúde na escola? Então, esse processo todo, ele é necessário ser feito. E aí a gente precisa de pessoas que estejam na escola um bom tempo. E para isso tem que ser profissionais de carreira na escola. Não para discurso, trocando a CT toda hora, porque tem que cumprir lá as metas e assim por diante. Agora, veja bem, tu não faz isso de uma hora para outra. Por isso que, se essa cultura colocada aí, de longos anos, vem nesse nesse movimento, a mudança de paradigma tem que ser feita no primeiro ano, que a gente possa ter resultado colhido no segundo, terceiro e quarto ano, para essa visão colocada aqui na nossa proposta de governo. Olha, é muito complexo, eu fico imaginando, né, os professores se ouvem agora nesse momento e pensam, ai que bom ou ai que ruim, ai que medo ou ai que alegria, porque são duas situações bem diversas, são duas situações mesmo, a do professor concursado e daquele que sabe que todo fim do ano tem que fazer aquele concurso, porque não é uma renovação, ele tem que passar pelo concurso para tornar-se novamente um ACT, que é o contrato temporário, né, de exatamente. Trabalho. Então, essa eu sei que é. Mas o professor tem foco, o professor tem responsabilidade, ele sabe, e o foco dele responsabilidade em sala de aula, justamente, mas a responsabilidade em sala de aula, aí não adianta dizer, ah, eu sou concursado, eu sou ACT. Dentro da sala de aula isso não conta. Ele é professor. Ele é professor. Exatamente. Pois bem, e para terminarmos então a agenda do programa, faltou só falar em segurança pública, ou insegurança. A gente ouve muito, diz, olha, isso está claramente, esse é um conceito claramente ligado ao entendimento pessoal, como o cidadão se sente seguro ou inseguro. Né? Sensação é um termo técnico utilizado para isso, e aí vem aquela história, sempre diz, não, Chapecó está dentro dos parâmetros, está fora, tem que falar com o governo do estado, tem que falar com o governo federal, mas se você sair de casa, você pode não encontrar a sua casa quando voltar. Isso tudo é também a gente é muito bom no diagnosticar o problema, mas a gente ainda não encontrou a fórmula perfeita. Vocês têm um entendimento, a Chapa tem alguma solução ainda não pensada para diminuir um pouco os nossos índices? Exatamente. O Valduga tem debatido isso intensamente e nós apresentamos já nos nossos programas de TV e de rádio, né, a ideia é que segurança realmente é uma responsabilidade do município. Né? Ela tem que chamar para si essa relação que se estabelece com os vários órgãos de segurança do Estado e da União, inclusive, né, porque a cidade de Chapecó é uma cidade já que tem vários órgãos de segurança aqui, federal, estadual e também municipal. E nós precisamos integrar isso. E essa integração, o Valduga tem defendido isso como criação de um centro de inteligência da segurança pública. Nós vemos isso já em algumas cidades que têm conceitos diferentes, falando sobre cidades inteligentes, que usam muita tecnologia, né, cidades sustentáveis. E para a segurança, nós precisamos trabalhar com esse conceito de integração do sistema de inteligência. Talvez mais configurando, vamos dizer assim, a gente viu os grandes eventos nacionais, a gente vê aquele ícone lá colocado, de repente uma sala com monitores e tal. Aquilo é um ícone. Mas existe uma inteligência que foi organizada com tecnologia, com processos, com metodologias, para fazer estudos, onde acontecem as coisas, por que acontece, para se antecipar. Se você não cria um processo, né, técnico, tecnologia, de inteligência, vamos dizer assim, para antecipação, você só corre atrás depois de paliativos. Então, esse é o grande debate que a gente tem feito na nossa proposta de governo, que é necessário, se a Guarda Municipal, aos bombeiros, ao SAMU, né, à Polícia Civil, à Polícia Militar, são de vários órgãos, nós precisamos chamar eles. E que a metodologia do município para trabalhar a segurança, nós gostaríamos que fosse assim. Certo? E aí vai se configurar, vai subir, cada um tem uma finalidade institucional colocada, tem as prerrogativas legais para poder fazer a operação, mas eu acho que ninguém vai se furtar de participar de um movimento desse, porque inclusive vai ajudar no próprio trabalho deles, certo? Porque aí você tem como buscar informação, fazer recortes, né, dessas questões, se é violência, se é dependência química, se é violência contra a mulher, se é questão agrícola, se é lá no interior que está acontecendo, como é que você antecipa isso tudo? Né? Não é somente colocar uma filmadora lá e dizer, olha, eu fiz o registro, depois ir lá buscar o registro para fazer a ocorrência. Não, eu preciso estar monitorando isso, né, com uma técnica, e o pessoal conhece muito bem isso. Agora, como é que a gente integra isso? O município tem que mostrar a sua proposta, e no nosso caso, Valduga e Gilberto têm debatido com a criação de um centro de inteligência e segurança pública. Precisa fazer isso e instalar isso aqui em Chapecó já, senão a gente vai ficar cada um fazendo sua parte, dizendo que faz bem feito, e a parte talvez não seja um todo que dê essa sensação que se colocou há pouco, que é diminuir a insegurança e melhorar a segurança pública. Pois bem, a gente encerra nesse ponto aqui os questionamentos, como aconteceu ontem, como aconteceu no primeiro programa, a gente tem ainda uma sobra de tempo, e o Gilberto dizia no intervalo, poxa, tem questões que eu preciso abordar que são talvez diferenciais, ou como aconteceu ontem, né? O Gui disse, não, eu preciso falar da agricultura, né? Não, a sua pergunta não contemplou isso, certo. Mas eu quero falar disso com a população. Existe algo que caracterize muito bem essa dobradinha e que não tenha sido explorado aqui, ou não tenha sido suficientemente abordado? É, são vários pontos que a gente tem aí debatido e vão sendo apresentados ao longo dos programas, mas eu queria destacar, em função, inclusive, aqui das várias perguntas e tal colocadas na organização do nosso debate, que nós temos em Chapecó já uma matriz consolidada de agroindústrias, alimentos, e nós temos debatido, inclusive, na nossa apresentação da proposta de governo, isso está muito claro. Nós temos realmente esse viés aqui que coloca Chapecó no Brasil e no mundo. Mas nós temos outras matrizes emergentes colocadas aqui. Quando a gente fala saúde e educação, nós pensamos talvez no atendimento, as demandas necessárias para aquele momento atender a saúde e a educação. Mas se constituiu aqui na cidade hoje uma organização de prestação de serviço em educação e saúde, de uma envergadura invejável. Nós temos um potencial aqui para poder associar isso à inovação tecnológica, à ciência e tecnologia. E esse processo tem a ver com uma nova vertente de desenvolvimento econômico, matrizes colocadas, talvez, alguns chamam como matrizes limpas, indústria sem chaminé, tem Sim. vários conceitos que rodam na sociedade. Indústria do conhecimento, indústria do conhecimento, vezes. Vários conceitos. E a cidade precisa, qual é o processo de planejamento do futuro da cidade de Chapecó? As questões estruturais da cidade, deslocamento, mobilidade, as grandes vias que vão dando essa facilidade da cidade. Então, nesse processo todo, a educação e a saúde tem um componente importante que a gente possa organizar para inovação e tecnologia, que é uma nova configuração. Também há um debate que a gente tem feito intenso sobre a lógica do desenvolvimento econômico e social, onde nós temos que partir de uma concepção de que existem já todos os bairros na cidade que possuem uma identidade comercial, organizada lá. E como é que você associa esse desenvolvimento dos bairros na cidade de Chapecó integrado e com o interior? Com o turismo, com a agricultura e essas vocações que estão colocadas, as entidades dos bairros aqui em Chapecó, da EFAP e também, Espaço dos Fortes, Santa Maria, Esplanada, eles vão se configurando. Então nós precisamos fazer esse debate e incorporar o desenvolvimento econômico e social dos bairros integrados na cidade. E aí essas concepções hoje de minicidades com prestação de serviço, com aquela organização, vai facilitar a mobilidade da cidade. É descentralização então hoje do poder, digamos assim? Também. A gente tem aí que discutir como é que se faz o investimento. Mas se você começar a discutir só pontualmente e não com um projeto que mostre Chapecó para o futuro, Chapecó para os novos tempos, você não vai conseguir talvez ter uma adesão, porque tu vai ficar atendendo particularmente A, B ou C. Então essa concepção colocada aí de desenvolvimento econômico e social tem essa incorporação. Como é que participo? Os vários espaços da cidade e do interior, que são os bairros configurados, Sim. que têm uma identidade, mas eles precisam ter naquele espaço o seu território de viver, o seu lazer, o seu espaço de serviço, porque senão você vai discutir mobilidade aumentando o tráfego na cidade. Então, esse é o novo conceito. Quer dizer, o pessoal diz, planejamos novamente, qual é a configuração? A gente vê muita obstrução na cidade, hoje discute mobilidade. E essas obstruções estão colocadas hoje. Vamos pegar a rótula da Sadia. Nós temos o contorno e lá agora aquele debate da rota vai ficar aí anos. É uma obstrução instalada. Talvez tivéssemos que fazer primeiro o viaduto e a rota para depois fazer o contorno. Então, esse movimento, a instalação das universidades, particularmente a Federal Fronteira Sul, na região da EFAP, nós temos debatido que existe um potencial em saúde e educação hoje para fazer o quê? As universidades vão precisar de um hospital escola. O regional não vai conseguir atender a toda essa demanda. Se você quer ter uma configuração futura em ciência e tecnologia para debater saúde e educação, nós temos dois cursos de medicina, vários cursos de enfermagem, vários cursos na área da saúde. O município não vai instalar hospital, mas ele é fundamental para movimentar as opções pedagógicas dessas instituições que se propuseram a fazer e instalar aqui cursos na área da saúde, para que a gente possa viabilizar, fazer um esforço de articulação, para que a gente possa ter um hospital escola naquela região da EFAP. Então são as grandes... É curioso quando se fala, por exemplo, desperta um carinho em cuidado especial, EFAP, São Pedro, são pontos especiais. Exatamente. Que, pela sua diversidade... Características. Por suas características, eles... Talvez mereçam um pelo tamanho, pela força, outro por um outro perfil, mas ambos parece que merecem um olhar especial, né? Essas pequenas cidades dentro da cidade. O poder público é fundamental, porque ele precisa fazer e realmente demonstrar o seu projeto institucional para a cidade, e aí precisa planejamento, precisa infraestrutura e tal, mas se ele não demonstra isso, ele fica à mercê do atendimento peculiar de A, B ou C. A configuração, falando em aeroporto, região sul da cidade, então esse debate sempre está colocado aqui. nos debates que a gente ouve ao longo da campanha, e não só na campanha. As entidades organizadas, as entidades que não são organizadas, os movimentos, eles precisam participar. Então, quando a gente fala de desenvolvimento econômico e social, é nessa configuração. Que tipo de arranjo a gente vai conseguir trazer para a cidade de Chapecó para os próximos anos? Não vai ser só essa gestão que vai fazer em 4 anos. Ela precisa trazer isso para a sociedade. E na nossa coligação Chapecó Novos Tempos, isso tem sido intensamente debatido e apresentado. O tempo é curto, né? O nosso tempo de TV também é um tempo curto, de rádio, né? Mas eu acho que à medida que essas propostas vão sendo configuradas ao longo do mês de setembro agora, com o debate, o pessoal vai ler aqui, vai nos pedir o que é isso, o que é aquilo e tal. A gente vai tentar demonstrar essa concepção de desenvolvimento econômico e social com participação, quer dizer, como os bairros se integram nesse processo, com as suas identidades, quais as estruturas que nós podemos disponibilizar para o momento e como vamos priorizar. Tu citou São Pedro aqui, né, que tem toda uma configuração, e eu acho que a gente precisa, quando fala em desenvolver a região leste Chapecó, com o contorno viário leste, que é sempre debatido, está em outro traçado, agora está sendo configurado, mas a concepção desse contorno já vem integrado com esses bairros que estão na região leste. Né? Se nós vamos deixar os serviços tudo no centro da cidade, o pessoal vai ter que vir de lá para cá o tempo todo. Só sobrecarrega, só né? Só sobrecarrega. Então, qual é a configuração naquela região leste para agregar vários bairros para dizer, olha, nós vamos ajudar a mobilidade e desenvolver aquela região também. Leva ou traz? Eis a questão fundamental. Exatamente. Candidato, eu quero agradecer a sua presença. O nosso tempo se encerrou, enfim. Com certeza. Enfim, então fica aqui esse minutinho. Cumprimos mais uma etapa, que acho que é uma apresentação formal, né? Apesar do tempo gratuito da propaganda no rádio e na TV, temos um comprometimento especial com esse momento. É o nosso momento, é o momento local, é a hora da interação, é a hora do conhecimento. Porque aquela história, né? Tem umas certas visões puristas, estranhas, eu não gosto de política, portanto, não quero nem saber. E aí, isso ajuda? Acho que isso é um pouco imaturo, né? Dados os dias em que vivemos, simplesmente virar as costas não é o melhor caminho. Candidato, obrigada pela participação. Tá, ok, obrigado, Raquel, agradeço aqui o espaço e digo que não é o melhor caminho. Acho que tem que se envolver, tem que debater, tem que entender a diferença, tem que entender os outros e por que estamos fazendo assim e não assado. Acho que essa é uma grande questão hoje na política e é um espaço importante. Para isso, Chapecó precisa de novos tempos. E novos tempos é Valduga e Gilberto. E encerro aqui pedindo voto, pedindo aqui 65, que é realmente a opção da mudança, da renovação em Chapecó. Valduga e Gilberto, que estão andando aí nos bairros, conversando com as pessoas e mostrando, né, o entusiasmo que a gente tem aí de poder enfrentar uma gestão com compromisso dessa proposta de governo para transformar num plano e para que realmente no novo centenário de Chapecó a gente possa começar com essa concepção e mudança de paradigma de Chapecó Novos Tempos. Valduga e Gilberto, 65, muito obrigado. Obrigada, e a gente tem encontro de novo com os candidatos a vice-prefeito no debate, dia 9 de setembro, então já tem data marcada. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia, a gente se despede e volta amanhã. Até lá. Super Conta AM610, conectada com o mundo. Acesse www.superconta.com.br.